93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. Quando, depois da morte de Dominique, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa passou a ter assistência jurídica a estrangeiros. Temos é que evoluir no sentido de facto, garantir que todas as condições estão asseguradas para que o cidadão que chegue aqui tenha, de facto, todos os seus direitos assegurados. E o princípio principal é o acesso ao advogado. A leitura de Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados, o CEF passa a ter assistência jurídica a estrangeiros no aeroporto de Lisboa. Cristina Cisa Vieira, diretora executiva da Associação Hotelaria de Portugal, analisou o impacto da Covid-19 e do fecho das fronteiras no turismo português, perspectivou este ano 2021 quanto ao turismo. De facto, dizer que não foi um bom ano é uma forma suave de qualificar o ano dramático que se passou, não é? Esta queda a pique no turismo, como disse muito bem, a nível mundial, europeu e nacional, tem reflexos nas empresas, reflexos nas pessoas, reflexos na nossa forma de viver, de circular, de fruir a liberdade que tínhamos até aqui. O inquérito que nós fizemos ao longo de todo o ano 2020, fomos medindo o pulso ao impacto que a Covid-19 ia tendo na hotelaria, especificamente, portanto, nos estabelecimentos hoteleiros, hotéis, apartamentos e pousadas e a parte do alojamento local coletivo, portanto, aquele que não se converte em habitação, falamos de hostel, e ao longo do ano fomos vendo picos ciclotímicos quase, portanto, um agravamento muito grande ali no segundo trimestre das condições, uma melhoria para o verão e depois um outono, enfim, fresco, mas que levou ao inverno a pique. E, portanto, as perspectivas para 2021 também andaram, assim, digamos que umas vezes encolhidas, outras mais expansivas, consoante as várias fases do nosso inquérito. No momento atual, aliás, quando fechámos o inquérito no final de fevereiro, já de facto as perspectivas eram bastante menos positivas do que haviam sido, porque já tínhamos a terceira vaga em cima de nós, as fronteiras fechadas, esta incógnita muito grande sobre como é que o processo de vacinação no nosso principal mercado emissor, que é a Europa, e dentro desta no Reino Unido, estava a correr. E, portanto, neste momento o que se perspectiva não é que 2021 seja já, obviamente, um ano de retoma fulgurante no turismo nacional. As perspectivas para este ano e também o balanço de 2020 no que diz respeito ao turismo, um ano mau para o turismo devido à pandemia Covid-19. A próxima sessão do projeto Clube Juvenil de Poesia da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos realiza-se esta sexta-feira entre as 18h30 e as 19h10 e dirige-se ao público juvenil entre os 13 e os 19 anos. A iniciativa realiza-se através da plataforma Microsoft Teams, é dinamizada por Margarida Batista, tem como objetivos desenvolver o interesse pela poesia, contribuir para a sua divulgação e incentivar a sua leitura junto dos jovens. A participação é gratuita, mas carece de inscrição prévia. O projeto teve início em novembro do ano passado, termina a 16 de abril deste ano. Durante as sessões são apresentadas obras poéticas com leitura de excertos, dando espaço à partilha e à criação e a questões que os jovens podem dividir com o Clube Juvenil de Poesia. As obras podem ser requisitadas na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos ou através do seu catálogo online. Ainda bem que está por aí com as melhores músicas do seu fim de dia. A partir de agora e até às 8 eu vou estar também por cá consigo e eu espero que se deixe ficar então desse lado. Hoje é sexta-feira, já só conseguimos pensar naqueles dois dias de descanso, mas deixe-se ficar por aí, fazemos a contagem e até ao fim de semana juntos.